Sucesso, Janilma! Pra chantar pra menina, garçom! Portal do Arrocha! Vou abrir o jogo e falar a verdade. Mostro que sou bem feliz por aí. Nas rodas de amigas, homens e mulheres, mas tudo é aparência, eu não te esqueci. Ligo o som do carro quando estou sozinha, e no play só as canções para nós dois. Falar a verdade, mostro que estou bem feliz por aí. Nas rodas de amigos, homens e mulheres, mas tudo é aparência, eu não te esqueci. Ligo o som do carro quando estou sozinho, e no play só as canções para nós dois.